Musiqueiro num rancho de Santa Fé. Lume, a peiteira do preparo no rosilho pangaré. Branca, a bombacha de dois panos que pra o baile acomodei. Uma faixa o pala colorado que no ombro descansei. Trago um raio de lua no cabo da minha prateada e uma flor pra uma morena no meu jaleco bordada. Na estampa de vaqueiro trago serena mirada e um negaceio na dança logrador na madrugada. Acordeona tresileira num rasguido bem marcado. Dança o Ataliba com a Maria num romance cadenciado. Grita um paisano lá na copa pelo vinho já golpeado. Brilha o olhar de uma morena junto ao canto arrinconado. Chora, acordeona chora. Encosto o rosto morena bem na flor do meu jaleco e sonha com a primavera que adoçou nosso rincão. E no volteio da sala, no compasso alfaiateado, vou charlando no teu lado, jurando meu coração. Quantas vezes, meu amor, florerita do rincão, pela voz do musiqueiro quis cantar minha paixão. Acordeona que ressonga nesta noite de luar, fez um céu do teu sorriso pra minha alma se abrigar, pra minha alma se abrigar, pra minha alma se abrigar.